Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito comum ouvir os brasileiros criticando o Brasil. Aliás, fazemos isso diariamente, não é? Afinal de contas, tirando as coisas que Deus nos deu, há muito pouco a ser comemorado, admirado e elogiado, não é? É. Mas só é se você olhar o Brasil apenas pela televisão, pelos jornais e pelas revistas. Existe um Brasil muito maior, mais rico, mais vibrante que aquela lata de lixo que despejam no seu colo todos os dias. Mas para isso, é preciso comparar com outros mundos. Vamos nessa linha hoje e para começar uma frase do maestro Tom Jobim. O Brasil não é para principiantes. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o apoio de uma turma que tem contribuído imensamente para a manutenção da cultura brasileira ao investir na nossa arte. O Itaú Cultural. Acesse o www.itaucultural.org.br e dê uma passeada pelo site. Você verá como é possível construir um outro mundo habitado por animais culturais. Um mundo muito mais rico, provocativo e atraente que a nossa rotineira realidade. www.itaucultural.org.br e boa viagem. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas desta semana vai para Mônica Cabanhas Guimarães, jornalista e coordenadora do programa de cooperação Sul-Sul na área de Seguridade Social da OIT, Organização Internacional do Trabalho em Brasília. A Mônica é nossa ouvinte e me mandou uma mensagem pelo Facebook tão interessante que eu pedi a ela que fizesse um relato mais detalhado. Ouça só. Luciano, tenho 50 anos, sou jornalista de profissão e trabalho há 30 anos na área de Seguridade Social. Tenho muito orgulho de ter me apaixonado por esse tema tão humano e que faz parte da vida de cada um de nós, em todos os continentes e países. Tanto quando se tem esse direito reconhecido como quando não se tem. Há quase 3 anos estou desenvolvendo minhas atividades na Organização Internacional do Trabalho e nela tive a oportunidade ímpar de continuar o trabalho iniciado no Ministério da Previdência Social, que é apoiar o governo de Timor-Leste no desenvolvimento do sistema de seguridade social do país. Isto realmente me motiva muito e faz toda a diferença. Na realidade, esse trabalho é um dos meus campo base do Everest. Na verdade, sou viciada em trabalho, mas não é qualquer trabalho. Tem que ter transformação, mudança, paixão. Eu sou absolutamente movida por amor ao que eu faço, e se não for assim, nem insista que não rola. Eu escolhi ser jornalista porque tinha um sonho utópico de mudar o mundo. Mas a vida me ensinou que não preciso estar em um jornal, televisão, rádio ou qualquer outra mídia para atingir meus objetivos. Apoiar a construção de uma lei, sua implementação e o reconhecimento do direito dos cidadãos timorenses não tem preço. Nestas horas, tenho a certeza que a mudança efetivamente está acontecendo de forma muito mais forte e intensa do que eu poderia imaginar ou desejar. Confesso para vocês que, apesar da minha longa experiência trabalhando no Brasil e fora dele com Seguridade Social, ver a foto dos primeiros timorenses recebendo-os foi uma emoção muito forte, difícil de descrever. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. Viajei para o Timor-Leste em abril de 2010 e, acreditem, é uma experiência única conhecer um país que passou, na sua história recente, por revoluções, guerras, ocupações e colonizações de diferentes países, que fizeram com que cada família timorense tenha sofrido perdas significativas. A última grave crise política institucional foi em 2006. O que fez o governo concentrar seus programas de proteção social na promoção da estabilidade social e no apoio às ações humanitárias. Somente após vencer esse desafio, foi possível desenvolver e consolidar um sistema de previdência social. Em 1 ano e 3 meses, eu me aposento. E confesso que este trabalho que tenho realizado junto ao Timor-Leste é, para mim, a certeza que em qualquer fase de nossa vida profissional devemos trabalhar como se fosse a primeira vez, com aquele entusiasmo de adolescente que descobre qual a profissão que seguirá e tendo sonhos, muitos sonhos, que podem se tornar realidade, como, para mim, o primeiro sistema de seguridade social de Timor-Leste. Mônica, que história legal, hein? Quanta gente tem a oportunidade de participar de um projeto que literalmente muda a vida de outras pessoas, muda a história de um país, muda o futuro de um povo, hein? Eu tô com invejinha. A Mônica ganhou um livro sem precisar comentar um programa. Apenas escreveu pra gente pra contar uma história legal. Tá vendo como é fácil? E aí, hein? E já visitou a página da Nakata no Facebook? Cara, tem um iPad lá esperando por você. A Nakata é a marca dos componentes de suspensão e direção e agora de bombas d'água e óleo para o seu carro. E se você acessar o facebook.com/componentesnakata, Nakata sempre com K, e clicar no post da promoção e seguir as instruções, concorrerá a um dos 6 iPads que fazem parte da promoção ao longo de 6 meses. Que tal, hein? É um iPad, meu! Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. É o som delicioso de Caminho de Casa, do mestre Nelson Aires, com ele e seu grupo, no maravilhoso CD Mantiqueira, que eu vou lembrando que em minha palestra, O Meu Everest, conto que, quando estive na trilha para o campo base da montanha mais alta do mundo, compartilhei o caminho com os iaques. Iaques são uma espécie de boi que foi geneticamente modificado. Transformou-se num animal resistente, capaz de sobreviver acima dos 4 mil metros de altura. Se você levar um cavalo para lá, ele morre. O iaque, não. São dezenas, centenas de iaques circulando pela trilha, carregando as cargas que sobem e descem pelo caminho. E os iaques não têm problema para satisfazer suas necessidades elementares. Cagam na trilha com uma sem cerimônia impressionante. E são tantos iaques cagando que em alguns momentos a trilha é um carpete de bosta. Num dia, sobre aquele carpete, me perguntei como é que aquela gente conseguia conviver com aquela imundice, que aquilo era um absurdo, mas, peraí. Eu estava a 4 mil metros de altura, num lugar que não tem árvores, não tem madeira, não tem carvão, não tem hidrelétricas, não tem diesel, não tem gasolina, não tem energia. A fonte de energia deles é bosta seca de iaque. Toda casa tem no quintal uma pilha de bosta seca de iaque, de onde sai o combustível que mantém aceso o aquecedor que ficava no centro da casa. E é em torno do aquecedor que gira a vida dos habitantes das montanhas. Se o aquecedor apagar, a temperatura cai para baixo de zero. É a bosta do iaque que mantém o calor necessário à vida. Eu estava num lugar onde não havia interruptores na parede para acender a luz, onde as mulheres tomam um banho com uma bacia de água na soleira da porta da rua, onde as crianças andam em temperaturas abaixo de zero, nuas da cintura para baixo. O ano era 2001. Quando voltei ao Brasil, no final do mês de abril, estávamos em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais. E o mote era: o Brasil é um país de miseráveis. Temos 40 milhões de miseráveis. Eu ouvi aquilo e respondia: pô, meu, você quer ver miséria? Vá ver aquela que eu vi com 15 abaixo de zero. A viagem para o Everest mostrou para mim que o meu país tropical é um paraíso, cheio de problemas, quase todos causados pelos brasileiros, mas abençoado por Deus e bonito por natureza. É a comparação de nossa situação com a de outros mundos que nos dá a capacidade de avaliar e valorizar as coisas que temos. Quem nunca saiu do Brasil não sabe o que é bom e o que é ruim. só sabe comparar as coisas que conhece. Depois de voltar do Everest, passei a olhar o meu país com outros olhos, mais bonitos. Eu queria um segundo lá no fundo de você. Eu queria me perder, oh, me perdoa, porque eu ando à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, lindo a voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei de você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz. Você que é novinho, ou talvez não saiba do impacto que teve Ivan Lins quando surgiu com O Amor é o Meu País, ganhando o segundo lugar na fase nacional do 5º Festival Internacional da Canção, em 1970. Seu canto rasgado, arranjos grandiosos, anunciaram que estava chegando um artista diferenciado, que está aí até hoje. Mais longe se torna o cais, lindo é voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei de você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz. Meses atrás, eu fui fazer palestras bem longe de casa, em Manaus, a belíssima capital do estado do Amazonas. Ao final do evento, fomos a um restaurante jantar e me chamou a atenção uma garçonete e um garçom. Gentis e cuidadosos, a ponto de demonstrar até mesmo temor de cometer alguma gafe ao nos servir. Eram negros retintos, com uma beleza única e um sotaque arrastado. Perguntei de onde eram. Haiti, senhor. Olhei com atenção e vi vários outros. Fui conversar com o dono do restaurante e ele explicou que aquele pessoal fazia parte de um dos muitos grupos de haitianos que entram ilegalmente no Brasil. Aqui, recebem documentos e a permissão de trabalhar para ganhar o seu sustento. Ele os acolhia de bom grado. Eram fugitivos de um país miserável que foi arrasado por um terremoto. Gente que, quando arruma um emprego, qualquer emprego, considera-se abençoada por Deus. Qualquer um deles que ganhar um salário mínimo no Brasil é considerado um milionário em comparação com seus compatriotas miseráveis. Por isso, agarram a oportunidade de suas vidas com todas as forças. Pois é, quem compara, acha. Em 1913, a escritora Eleanor Porter escreveu um livro infantil que transformou-se num grande clássico, Poliana. Poliana é a personagem central do livro, uma menina órfã que tem uma filosofia de vida que consiste em sempre encontrar uma razão para ficar contente com alguma coisa em qualquer circunstância. Ela aprendeu a lição com seu pai no Natal, quando, na expectativa de encontrar uma boneca dentro de um baú recebido dos missionários, encontrou um par de muletas. O pai, então, disse a ela que olhasse pelo lado bom das muletas. Não precisamos usá-las. Isso me lembra uma velha piada do Juca Chaves. Passei minha juventude estudando como turista lá no Mackenzie, em São Paulo, onde eu tive dois colegas gêmeos, um otimista e outro pessimista. Até no Natal, o pai deu para os dois presentes. Para o pessimista, deu uma bicicletinha, sabe? Uma bicicleta linda, colorida, azul, vermelha, amarela. E para o otimista, deu uma lata de esterco de cavalo. Quando o pessimista acordou de manhã e viu aquela bicicletinha, disse, ih, que droga, não era nada disso. Eu queria ganhar uma bola de futebol, fui ganhar logo uma bicicleta. E agora, o que vai ser de mim? A turma da Zona Norte vai querer bater em mim. A minha namorada vai cair da bicicleta. Que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça. Eu venho passando de irmãozinho otimista com a lata na mão. E ele diz, e você, o que ganhou, o que ganhou, o que ganhou? Eu ganhei um cavalo, se vire por aí, se vire por aí. Essa delícia que você está ouvindo aí é o Caminho do Sol, com o Nicolas Krasik e os Cordestinos. Na psicologia, existe um princípio chamado de princípio de Poliana, que diz que nosso inconsciente busca sempre o lado otimista, enquanto o consciente busca o pessimista. Há de aparecer então gente me escrevendo para me chamar de Poliana, dizendo que estou desviando os olhos da realidade para me iludir, que o Brasil é sim esse lixo que vemos diariamente pela televisão. Deixe-me colocar um ponto muito claro aqui, olha só. Minha intenção neste programa não é apelar para aquela velha técnica de procurar alguém mais pobre, mais doente, mais desafortunado, mais miserável, mais azarado do que eu para me conformar com a minha situação. Como aquele sujeito que, quando você conta que roubaram seu celular, ele quer consolar dizendo que roubaram o computador dele. Conforme-se, tem alguém mais miserável que você. Não é esse o ponto. O que estou pregando aqui é a necessidade de se conhecer as várias realidades, de ter um repertório rico de experiências, de perceber que a grama mais verde do vizinho representa uma oportunidade. Se a grama dele é mais verde que a minha, significa que eu posso ter uma grama tão verde quanto a dele. Não é que eu seja um merda, sacou? Significa que se a grama do meu vizinho é menos verde que a minha, eu fiz alguma coisa melhor do que ele. E talvez eu deva compartilhar com ele o meu método. Como fez a Mônica Cabanhas lá no Timor-Leste. Ah, mas se fosse assim tão fácil, viu? Eu acho que o Brasil, que a maioria das pessoas enxerga, é um que poderia ter sido descrito pelo poeta Vinícius de Moraes, quando ele falou de uma casa, num poema que fica muito curioso, quando a gente pensa nessa casa como se fosse o nosso país. Olha só. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Café Brasil. Quero então retomar aqui um trecho do e-mail da Mônica Cabanhas. Ouça com atenção. Em 1 ano e 3 meses, eu me aposento. E confesso que este trabalho que tenho realizado junto ao Timor-Leste é, para mim, a certeza que em qualquer fase de nossa vida profissional devemos trabalhar como se fosse a primeira vez. Com aquele entusiasmo de adolescente que descobre qual a profissão que seguirá e tendo sonhos, muitos sonhos que podem se tornar realidade, como, para mim, o primeiro sistema de seguridade social do Timor-Leste. A Mônica teve a chance de conhecer outro mundo, com o gramado bem menos verde que o dela, e fez a diferença. Sorte dela. Eu não pude fazer nada pelo Nepal, nem pelo Haiti, mas as experiências desses dois mundos me ensinaram a ver o meu país de um jeito diferente, que nada tem a ver com o princípio de Poliana. Não me recuso a aceitar os fatos ruins, negativos e terríveis com os quais a todo momento eu me deparo em meu país. Apenas aprendi que o Brasil é uma grande cozinha, e nessa cozinha existe uma lixeira. Mas o Brasil não é só a lixeira. E por falar em coisas boas, vamos então à promoção do nosso novo patrocinador, a Pellegrino Distribuidora de Auto e Motopeças, que oferece as melhores marcas de componentes automotivos do Brasil. Acesse a nova página da Pellegrino no Facebook, clique no post da promoção e siga as regras. Tem iPad, GPS e tocadores de MP3 esperando por você. facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino com 2 L's. Boa sorte. Olha só, e aproveite para deixar lá uma mensagem agradecendo a eles por patrocinar o nosso cafezinho. Pellegrino Distribuidora de Autopeças, conte com a nossa gente. Traga sorte na rotina do meu viver. Vou desfazendo o momento neste sentimento em busca de um prazer. Então, hein? Sacou a jogada? Se você só conhece o seu quintal, cuidado quando falar mal dele. Dê uma olhada no quintal do vizinho, e não para se conformar, mas para poder ter a certeza de que você não é tão ruim, tão incompetente, tão atrasado, tão fracassado quanto alguns querem fazer parecer. Assim então, ao som amazonense de Caminhos Incertos com o grupo Raízes Caboclas, que o nosso café, com muito orgulho, Brasil, vai saindo de mansinho. Com o brasileiro Lala Moreira na técnica, a brejeira Cissa Camargo na produção e eu, o tropicalíssimo Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Mônica Cabanhas, Juca Chaves, Raízes Caboclas, Vinícius de Moraes, Ivan Lins, Nicolas Krasik com os Cordestinos e Nelson Aires. Tá bom assim, hein? Este programa chega até você com o apoio de uma turma que conhece muito bem um dos maiores tesouros que os brasileiros têm, sua cultura. O Auditório Ibirapuera, um templo da música, da dança, das performances artísticas que você tem que conhecer. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br. Dê uma olhada na programação e vai lá. Você não vai se arrepender e vai sentir um baita orgulho por ser brasileiro. Para terminar, que tal uma frase do grande Max Nunes? O Brasil precisa explorar com urgência sua riqueza, porque a pobreza não aguenta mais ser explorada. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.